corpos, agora riscos sobre os rostos. M95, antes risos, agora sérios, antes vida, agora vírus. Micróbios, homicidas. Corpos a hora riesgo sobre los rostros en I-95, antes risos, a hora sérios, antes vida, a hora vírus, micróbios, homicidas, mejor presos que livres, bactérias genocidas, mejor muertos que vivos. Se o delírio contagia e a mentira é epidemia, a verdade conhecimento, a vacina contra déspotas e obscurantistas, anticorpos, antifascistas, nas veias abertas da América Latina, a vida vale mais. Delírio contagia, la mentira é uma epidemia, la verdade.